Cacique. ZYK 673. Rádio Cacique de Taubaté Limitada. Operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Ele busca pro seu povo saúde, paz, muita esperança. Ele vem aí, ele vem aí. É o Pedro Luiz. Acredite naquilo que o faça sentir-se bem. Acredite naquilo que o faz feliz. Acredite nos seus sonhos. Você sempre quer que eles se tornem realidade. Então, proporcione todas as chances para que isso aconteça. A vida não faz promessas de como será o seu caminho. Você deve perseguir os seus próprios ideais e trabalhar para atingi-los. A vida não garante que você terá. Ela apenas oferece o tempo para que você escolha e faça as mudanças. Desvende qualquer segredo que apareça em seu caminho. Se você está preparado para agarrar as oportunidades que lhes são dadas e para utilizar as habilidades que tem, você constantemente preencherá sua vida com momentos especiais e inesquecíveis. Ninguém conhece os mistérios da vida ou seu significado definitivo, mas para aqueles que estão preparados para acreditar em seus sonhos e em si mesmos, a vida é um presente para o qual tudo é possível. Agora, nos 1160 da Cacique, a cidade fala. A cidade fala. A cidade ouve. A cidade ouve. A cidade faz a maior força interativa do rádio. No ar. No ar. Programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. Os principais assuntos da cidade, as informações e a prestação de serviço no dinamismo da comunicação. Programa Pedro Luiz. Bom dia, Taubaté. Bom dia, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Está no ar. Programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. A voz da cidade. Amigos, muito bom dia, seja bem-vindo. Alô, amiga, bom dia, seja bem-vinda. É com muito prazer que nós estamos aqui conferindo o programa Pedro Luiz de hoje. Nesta manhã de quarta-feira, né? Hoje é dia 7 de outubro de 2020, vivendo esta primavera quente aqui no Brasil, com muito calor aqui no Vale do Paraíba, mais calor que ontem. Ontem foi mais quente que anteontem, e assim a gente vai seguindo, né? Hoje chegaremos aí a 37, 38 graus na tarde de hoje. O INPE, inclusive, distribuiu que nós estamos com uma temperatura e com sensação térmica tão quente que passa a ser perigoso para a vida humana, né? Tem pessoas que têm um problema com esse calor aí, provocando, viu? Provocando aí problemas doenças aí através da circulação, né? Uhum. Através de circulação. Então é muito perigoso nessa época aí um ataque de coração, um ataque cerebral, né? Um acidente, é muito perigoso. Então as pessoas, né, que têm já uma certa idade, né, Sim. Primeiro, tem que tomar bastante água, ficar com pouca roupa, viu, gente? Uhum. Se quiser ficar peladão, estiver dentro da sua casa, fique peladão. Tem problema estar dentro da sua casa, ninguém tá vendo, não? Peladona, tá vendo, né? O Diando Rio aqui, ele tá vendo. Então, tô falando pro pessoal ficar pelado, mas se estiver dentro de casa e não tiver ninguém, Diando, que mal tem. Você não fica pelado dentro da sua casa, Diando? Eu não, é. Não? Não. Só de cuecão. Só de cuecão. É pelado isso, Diego. Não, mas é de bermuda, eu fico de bermuda. Ah, fico de bermuda. É. Mas que menino, você sente vergonha de você mesmo, né, Diego? Você tá sozinho, Dino? É, fico de bermuda. É, sente vergonha, não, não fica à vontade, Dino? Não, mas tá bom, de bermuda tá bom. É, eu Dino, né? Eu sou meio largadão, né? Tô sozinho, não tem problema nenhum. Calor desse, rapaz. Tá bom, viu, Pedro? Não, tá certo. Bom. Muito bem, Dino. Primeira abóbora de hoje, né? Mas vai vir muita coisa ainda pela frente. 10:12, olha, contar. Primeiro, bom dia, viu, Diego? Bom dia. Nem disse bom dia, eu tô falando besteira bom aqui. Bom dia, né? Só um detalhe, Pedro, temos 30 graus, mas a sensação térmica nesse instante é de 32. 32? Isso. Então tá bom, aqui nos estúdios, 29. 29. Tem que abaixar isso daí. Vamos rezar aqui. O som, né? Ar-condicionado. É, mas é por pouco tempo, se Deus quiser. Amém. Já tô rezando, viu? São 10:12, meus amigos, hoje é dia 7 de outubro, é uma quarta-feira, é dia que o Corinthians vai ganhar do Santos. E faltando aí 54 dias para o segundo turno das eleições municipais de 2020. 5 dias para a celebração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, feriado de segunda-feira, né? E 5 dias também para o Dia das Crianças, que é comemorado na mesma data. Hoje é dia do idoso, é dia nacional do compositor. É meu dia do idoso, Dino. Ah, você não é idoso ainda, Pedro. Ah, mas eu tenho mais de 60. Mas o idoso não é acima de 65? Deveria ser acima de 75. Também acho. Eu não me sinto idoso. Não, com certeza. É, não. Mas tenho regalias, né? A hora que você tem regalias, você quer ser idoso, né? Nessas horas tem gente que... Uma especial, um estacionamento. Você quer ser idoso, né? Sem graça. Nem tanto, Pedro. Muito bem. Tem telefone? Não, tem telefone. Tem telefone. Sim. Alô? Bom dia, Pedro Luiz. Bom dia, Dino. Bom dia, Nicenha. Tudo bom? Tudo. E você, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Tem quantos anos? Ô, Pedro. Você tem quantos anos? Hoje é aniversário do meu sobrinho. Você tá me ouvindo? Oi? Você tá me ouvindo? Tô. Tá. Você tem quantos anos? Eu? É. Ah, eu já sou idosa. Quantos anos? 65. 65. Mas você se sente uma pessoa idosa? Eu não, Pedro. Eu também não. Eu não, eu ando roupa de mocinha, de menina. Então, eu tenho 63 anos aí. Nossa Senhora, que isso, eu tô... Imagina. Tô que tô. Eu também. Agora que tá começando a boa idade. É verdade, né? É verdade. Curtir a vida e tudo mais, né? Exatamente. Mas eu falei pro Dino aqui... Que eu não me acho idoso, eu só me acho idoso quando eu vou na fila especial, quando eu tenho um atendimento especial na lotérica, quando eu pego uma vaga para idoso no estacionamento, porque eu tenho o meu cartão, aí nós somos idosos. Verdade. Aí a gente somos idosos, como diz aquele rock, né? Ô, Pedro. Oi, querida. Eu vou na fila de idoso... Só quando eu vejo que tem pouquinho. É. Porque às vezes a que não é de idoso tem menos do que é de idoso, né? Ah, nem compensa. Eu aproveito a que tem menos. É, nem compensa. Vale as duas, né? É verdade. Mas o que que você manda, minha amiga? Então, hoje é aniversário do meu sobrinho. Como é que é o nome? Wagner Gomes Vieira Coutinho. E ele mora onde? Ele mora aqui no Canuto Borges. Ele quer concorrer à cesta de produtos? Ah, eu gostaria de colocar o nome dele. Qual é o telefone? É 3622-6133. 3622? 6133. Daqui a pouquinho tem a página social aqui, a gente vai mandar um abraço para ele, tá bom? Tá bom, Pedro. Obrigado pela ligação, ele tá concorrendo, viu? Muito obrigado, bom dia para vocês todos aí. Bom dia, tchau, tchau. Tudo de bom para você também. Obrigada. Meus amigos, eu tenho a primeira reflexão do programa para você pensar. É de Coelho Neto. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Só as mais tocadas. A primeira sempre com o rei Roberto Carlos. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Acredite em mim e no meu amor também. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Isso está muito bom, mas temos que ir embora. Vista a roupa e vem. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Meu bem, vista a roupa, meu bem, e vamos nos casar. Lá, lá, lá, lá, lá. Meu bem, acredite em mim e no meu amor também. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Isso está muito bom, mas temos que ir embora. Vista a roupa e vem. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. Decide, isto assim não fica bem. Esta praia está boa, mas você me magoa, insistindo em ficar. Vista a roupa, meu bem. Vista a roupa, meu bem. E vamos nos casar. Vamos nos casar. Muito bem, aí o primeiro sucesso, primeira música do rei Roberto Carlos. Diga aí, Dino. Vista a roupa, meu bem. Voltamos ao ano de 1970. Será que o Roberto Carlos já estava pensando que você estava falando no início do programa de hoje? A gente estava falando aqui, né? É. Que esse calor aí tem que ficar peladão, né? Rogério Veloso. Rogério Veloso, peladão, nossa, coisa horrível. É, coisa horrível. Aí não, é preferível o calor. Pergunta se ele fica peladão, Pedro. Fica peladão em casa, Rogério? Ih, cara, então o negócio é feio. Nossa, que coisa horrível, que coisa feia, que filme de terror. Meu Deus do céu. Bom, mas hoje eu também estou recebendo aqui do Marcelo. Marcelo, bom dia. Ele está dizendo aqui, Pedro, hoje não é dia do idoso. Dia do idoso é dia 1º de outubro. Eu lembro até que a gente falou sobre isso aqui. Uhum. Mas por que que eu estou falando que hoje é o dia do idoso? É porque está aqui no nosso roteiro, né? Dia do idoso e dia nacional do compositor. Certo. Então, o idoso, como o portal que eu estou lendo aqui é lá do norte do país, pode ser dia do idoso estadual, pode ser idoso municipal, da onde eu estou lendo aqui, né? Pois é. Mas a nível internacional e nacional não é, porque é no dia 1º de outubro. Uhum. Então, deve ser lá chamado Estado. Porque aqui no Brasil, né, Marcelo, nós temos esse problema, né? Todo mundo que entra na política vai lá, cria uma lei dizendo, eu quero que comemore aqui tal dia, o dia do radialista. Sim. O dia do sei lá, o dia do, como a gente estava falando sobre o pé do Rogério Veloso, que é uma coisa horrível, né? Fizeram mágica, né? Então ele foi lá para fazer um, como é que é o nome lá do profissional? É podóloga mesmo? Podóloga, né? Isso. Ele foi lá e pagou uma podóloga para fazer um trabalho e tá mostrando na foto. Nem deveria tirar foto porque é horrível. Não. Né? E, mas daí, por exemplo, se aí eu vou, não, aqui em Taubaté o dia da podóloga vai ser tal dia. Isso. O dia que o Rogério Veloso esteve lá merece homenagem. No caso, dia 6 de outubro. É, no caso, dia 6 de outubro. E daí fica aquela confusão. Pois é. Não é verdade? Sim. O próprio dia do radialista. Sim. Que é dia 21 de setembro. Pois é. Né? Mas é dia 7 de novembro. Uhum. É, então vai ser comemorado de novo. É isso mesmo, Pedro. Porque as pessoas mudam as leis. É um Brasil da confusão, viu? Total. Da confusão. Total. Não. O Brasil realmente tem que ser estudado, esse país. Como diz o Brasil, é para poucos, né, Pedro? É para poucos, tem que ser estudado, né? Pois realmente, é. Mas eu agradeço, viu, Marcelo, tá bom? Então eu vou na sua, sim. Tira aí, viu, gente? Que dia do idoso é todo dia, né? Mas não vamos colocar como hoje, não. A data oficial é 1º de outubro. Muito obrigado, tá bom? Tem piadinha? Tem piadinha, Pedro? Vamos lá, vinhetinha então, vamos lá. Vinhetinha. Vamos ver se a dona Helena mandou uma piada aí. Você viu antes, Pedro? Eu não vi antes. Ela mandou aqui. Tá. Com esse calor, desejo-te loucamente. Quero tocar-te, tocar-te com os meus lábios, acariciar as tuas formas e dizer, quero-te para sempre, Coca-Cola. Já foi uma unanimidade, eu acho, Pedro. Ah, já foi. Eu não sei. Mas uma bem gelada também vai, com certeza. E também vai, não é porque você não gosta, Dino. Não, eu gosto. Ô, Dino, Dino. Aliás, pra mim pode ser Coca-Cola, pode ser Pepsi. Você não fica pelado no calor. De jeito nenhum. E não gosta de Coca-Cola. Você tem que ser estudado, meu amigo. Não, eu gosto. Você tem que ser estudado. Pedro, aliás, deixa eu só falar uma coisa pra você. Até. Não tem muito a ver com a piada, mas na sexta-feira passada, né, eu estava trabalhando no período da tarde, e se me falha a memória, eu acho que o nome da pessoa que conversou comigo, eu não tenho o nome, deixei tudo certinho, eu lembro que o bairro da Estiva, onde ele mora, e agora só o nome eu não tenho tanta certeza, parece que é José Henrique. Ele falou assim que trabalhou muito tempo com você, ele trabalhou na época quando era Telesp e fazia as conexões na hora do futebol. Você lembra desse Entendi. Nome? Lembra? Não, acho que não é José Henrique, não. Não, né? É isso que eu tô falando. Ele mora na Estiva. Eu só não sei se realmente o nome da pessoa é José Henrique, tá? Agora não lembro. Mas ele falou, manda um abraço pro Pedro. Trabalhei muito com o tempo fazendo as conexões aí pro futebol na época antiga Telesp, isso, né? Isso que a gente fazia o contato. Isso, e tal, daí né? Ele falou, manda um abraço pro Pedro. Tô todo dia ouvindo lá. Só peço desculpas. Mas manda o nome aí. Faz favor. O Dia tá falando que é José Henrique, mas eu não agora sei, fiquei curioso aqui. Isso. 99137, viu? José Henrique, não sei se é José Henrique, né? Então, José Henrique. Pois é. 99137-4717, tá bom? 99137-4717. Manda o seu nome aqui que eu quero mandar aquele abraço especial pra você. Obrigado pelo carinho. Daí aproveitar, a gente, você dando o nome completo aqui, quem sabe você não ganha a cesta da Comevap. Também. Também, com certeza, Pedro. Marlene Frediani, bom dia. Ofereça sempre aquilo que você deseja receber. Eu te ofereço luz, ela diz aqui. Que amém. Legal. Muita luz. Obrigado, amiga. 10h25, vamos com o telefone. Alô? Bom dia. Bom dia.

Cacique, o amor da cidade. O amor da cidade. Bom dia, Taubaté. Bom dia, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Está no ar, programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. A voz da cidade. No programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. O poder da palavra. O poder da palavra. Bom dia, Pedro Luiz. Bom dia aos ouvintes. Nós vivemos tempos difíceis, doloridos, né? E muita gente sofrendo aí com o desemprego, muita gente lutando para conseguir manter, né, sua empresa, seu comércio. Mas hoje eu quero dizer um pouquinho sobre propostas, né? Nós temos que ter muito cuidado com propostas. Infelizmente, existem pessoas que mesmo, né, durante esse momento difícil, ainda querem tirar proveito de outras, ainda querem enganá-lo, debriar. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Quando você receber uma proposta muito boa, né, muito encantadora, cuidado. Não tome nenhuma decisão sem antes fazer uma pequena oração. Gente, não precisa nem ter longas orações. Se coloque um minutinho na presença do Senhor e pergunte a Ele: Senhor, isso é o melhor para a minha vida? Eu devo aceitar essa proposta? Eu devo viver isso? Isso é o que o Senhor deseja para mim? Porque Deus sonda os corações, né? A gente só consegue ver a face das pessoas, mas Deus é aquele que conhece o mais íntimo, a intenção de cada um. Então, cuidado, né? Cuidado. Tem muitas pessoas ainda querendo tirar proveito dos outros, da bondade e da confiança. Então, não tome nunca uma decisão, mesmo que pareça para você o emprego dos sonhos, né? Pergunte ao Senhor. Isso faz parte do seu projeto a meu respeito? Isso é a sua vontade para mim? Que assim você vai sofrer menos, você vai evitar muitas confusões, viu? Não deixe de rezar. Que Deus abençoe o seu dia, fique com ele. Obrigado, você também, tá bom, Sueli? Obrigado pela participação. Vamos com o WhatsApp da Cacique. WhatsApp 99137-4717. 99137-4717. Muito bem, eu tenho o WhatsApp aqui, você sabe, né? E participa aqui com a gente. Eu tô perguntando hoje também na pesquisa sobre reality show, se você gosta, né? Gosta de reality show? Na sua opinião aqui na enquete do programa Pedro Luiz. Sabe quem é que mandou um alô aqui, ô Diego? Fale, Pedro. Chico de Paula. Chico de Paula. É, o filho tá fazendo aniversário hoje, ele tá dizendo. Legal, aqui. Legal. Então eu quero cumprimentar aqui, votos de muitos e muitos anos de vida, saúde e felicidade, viu, Chico? Para, deixa eu ver aqui, pá, parará, pá, pá, pá, onde é que tá aqui? Aniversário do professor Leandro de Paula, 38 anos. Eu conheço o Leandro desde menino, né? Com 8, 9 anos de idade. Hoje, o Pedro chegou aqui em casa e disse: vô, o pai tá quase quarentão. Ah, legal, né? Ele tem um neto realmente muito bacana, né? É. E com um nome lindo, o neto Chico de Paula lá, né? Pedro. É, tá bom, Pedro. É. Eita, louco. Tá bom. Pedro. Parabéns aí pro Leandro, tá bom, Chico? O que é que tá passando aí? Vamos lá, Pedro. Participações aqui. Eu tenho da Malu, lá do bairro do Areão, tá aqui com a gente na sintonia. O Luiz Luiz Fernando, né, o nosso companheiro sempre na audiência aí, lá da Cidade de Deus, o motorista aplicativo também está aqui com a gente. Legal. O José Benedito, lá de Pindamonhangaba, também está aqui com a gente. Fala, JB. É, mais um ouvinte aqui, deixa eu ver aqui se o nosso amigo ajudar. Sim, a Cláudia, Cláudia do Residencial Cid Santo Antônio, também está mandando um bom dia, Pedro. Alô, Cláudia, bom dia. Dona Marlene Frediani também está aqui com a gente. Oi, Marlene. E o nosso amigo aqui, o Antônio Salles, mandando mensagem de voz aqui pra gente. Diga aí, Antônio Salles. Bom dia, Pedro Luiz. Bom dia, Dino. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Uma boa quarta-feira para todos e um bom programa, hein? E o senhor Pedro Luiz, será que vai ter o dia do Corinthians ou já tem? Ah, já tem o dia. Uma boa quarta-feira, hein? Tem o dia do Corinthians. Tem. É 1º de novembro, meu amigo. É isso, 1º de novembro é dia do Corinthians, que é data de aniversário do Corinthians. De setembro, Pedro. É, de 1º de setembro. Isso. E daí nós tivemos lá um deputado, né, que aproveitou que era deputado e era corintiano, e ele colocou dia estadual do Corinthians. Nossa. Do corintiano, do Corinthians. Tem gente que vai amar, né? Não, faz tempo que ele fez isso. Então. O pessoal perdoou, né? A gente tem... mas tem aí o Vai Corinthians? Vai Corinthians, espera um pouquinho, só deixa eu pegar aqui. Falou do Corinthians, tem o Vai Corinthians. Não, tem que ser, eu tinha esquecido, Pedro. Ah, desculpa aí, gente. Quando fala do Corinthians aqui, tem... Isso daí, tá aí, viu? Falou aqui do Corinthians, não provoca não que a gente coloca aqui o nosso grito de guerra, tá bom? Quem mais tá passando por aí de novo? Vamos lá também, Pedro. Tem participação aqui da Cacilda, também escrevendo aqui, Vai Corinthians. É isso aí. Pois, aliás, eu acho que, se não me falha a memória, o Antônio Salles é santista. Hoje tem Corinthians e Santos. Acertou na cor. É, só errou o time. É. Então é isso. Pois é. Tem telefone, Pedro. Alô? Alô? Quem fala? Ai. Oi, Ângela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, Ângela, obrigado. Pois não, minha querida? Não, eu posso colocar o nome da minha sobrinha na sexta, da Como, é, como é que é o nome? É Liliane Barbosa. Como é que é o nome? Liliane. Liliane. É. Barbosa. Barbosa. Tá bom. E o telefone? É 30. É. 26-03-99. Tá bom. Tá, aí o bairro é... Um abraço pra você, tá, Pedro? Muito obrigado. Um abraço para ela também. Obrigado. Tchau, quero oferecer pra minha irmã Fátima também, que tá ouvindo. Então tá bom. A Cida Bisco. Tá. A Marta. Tá. Todos vocês aí, todos os ouvintes e vocês aí da rádio. Tá bom, minha amiga. Tá. Abraço. Tchau. Tchau. 10h38. A nova sede dos Sim Comerciários de Taubaté, sem dúvida, é um orgulho para a classe trabalhadora de nossa cidade. Está localizada na principal rua comercial, de fácil acesso para os associados e público em geral. O prédio conta com 1.200 metros quadrados, 2 andares, com elevadores, 24 salas, ampla e confortável recepção e um salão multiuso, adequado para a realização de palestras e treinamentos. Visite e conheça, e se precisar, você sabe que pode contar com ele. Rua Dr. Jorge Wim, Inter 227 no centro. Fone 3621-3955. Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté. Sempre em defesa do trabalhador do comércio. Presidência Carlos Dionísio de Moraes. Restaurante Tom San, 41 anos de tradição da culinária chinesa com toque bem brasileiro. Pratos executivos com entrada mais prato principal, mais refrigerante. São 20 opções para você escolher. Frango a passarinho com alho, peixe fatiado no molho de tomate ou macarrão com carne, frango e legumes. Deu água na boca, não é? Então estamos esperando por você, também no delivery 3633-6300 ou no WhatsApp 99125-6500. Tom San, de terça a sábado no almoço e de terça a sexta no jantar, exceto feriado. Tom San, bom apetite. Visite o nosso site. Visite o nosso site. www.caciquetaubaté.com. www.caciquetaubaté.com. Ouça a sua rádio também na internet. Caciquetaubaté.com www.caciquetaubaté.com Bilili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Bilili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Bilili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799. 3633-6799. Ou pelo WhatsApp 99718-1512. 99718-1512. Bilili Corretora de Seguros. Bilili Corretora de Seguros. A Defesa Civil informa. Receba gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil em seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP de sua residência ou de seu interesse para o número 40199. Pode ser sem traço e sem ponto mesmo. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas lembre-se, deve ser enviado apenas um por mensagem. Esse serviço funciona em qualquer tipo de celular, não precisa ser smartphone. Com esse cadastro, você receberá em tempo real as condições do clima e outros fatos relevantes que estão ocorrendo na sua região e que podem impactar na sua rotina. Dessa forma, você ficará sempre atualizado com o que de mais importante está acontecendo ao seu redor. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil protege você. Casa de Carnes Paraíso. A melhor carne bovina, carne suína, aves. E no final de semana, um delicioso frango assado, maionese, salpicão, farofa, para facilitar o seu almoço. De terça a sexta, das 8 às 13, das 16 às 20. Sábado, das 8 às 16. Domingos, das 7 às 13. Casa de Carnes Paraíso. Temos o melhor e mais barato bucho a R$15,99 o quilo. E o fígado, R$11,99. Aceitamos. Temos cartões de débito e crédito, alimentação e refeição. Esperamos por você na Avenida Santa Terezinha, 480, Vila Albina. Fone 3629-3337. Casa de Carnes Paraíso. Cacique, o amor da cidade. Nos 1160 da Cacique, programa Pedro Luiz. A voz da cidade. Legal, e eu quero cumprimentar, abraçar aqui a todos os aniversariantes do dia. Votos de muitos e muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade para você que faz aniversário no dia de hoje. Parabéns, hein? Quem está fazendo aniversário hoje é José Maria Santos Silva. É, nosso querido Zé Maria, trabalhei muito tempo com Zé Maria, quero mandar um grande abraço a ele, votos de muitos e muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade para você, viu, Zé? Faz aniversário também a Neuza Soares, o César, Francine Faria, Heleno José Santos, Maria Cristina Lorenzo, parabéns, Vilma Melo, Fátima Santos, César Roberto, Gabriela Silveira, Giovanni Souza, Rosângela Galvão, Francine Faria, o Eli Miranda faz aniversário hoje, parabéns, Eli! Parabéns aí ao José Maria também, o nosso querido Zé Maria, né? Parabéns a todos, viu? Votos de muitos e muitos anos de vida. E também o filho do Chico de Paula. Chico de Paula, isso mesmo. Professor Leandro de Paula, parabéns. Isso mesmo. E também tem a primeira ligação nossa aqui também, foi de aniversário. Foi. Foi do Wagner Gomes Vieira, sobrinho da Nilceia lá do Canuto Borges. Opa, Pedro. Como é que é o nome dele? Wagner Gomes Vieira. Parabéns, viu? Parabéns a todos, a votos aí de muitos e muitos anos de vida, saúde e felicidade. Vamos com o telefone. Alô? Alô, Pedro, bom dia. Bom dia, quem tá falando? É Dona Neuza do Bonfim. Bom dia, Dona Neuza. Pois não, meu bem. Então, eu gostaria de fazer um pedido para a população de Taubaté. Se alguém tiver e puder fazer doação de uma geladeira para uma família que a geladeira dele já era velhinha e queimou e eles estão desempregados. Né? Estou recebendo esse negócio de auxílio, já era muito, agora ficou mais ainda, né? De 600 foi para 300 e eles pagam aluguel. Tem quatro crianças. né? Com esse calor, leite para pôr na geladeira, algumas coisinhas. Porque esse negócio de ficar usando a geladeira do vizinho, a pessoa fica, né, envergonhada até. Entendi. Então, eu gostaria de pedir para a população até, se alguém tiver uma geladeira, que não esteja usando, com certeza, né? E puder fazer a doação, a gente vai buscar. Tá, e se a pessoa quiser vir junto fazer, para ver a situação da família, pode vir também. Certo. E qual o telefone para contato com a senhora? É o meu. É, qual é o número? 988-76-2338. 2338. Isso. Se a pessoa que tiver, dá uma ligadinha para dona Deus. Uma boa sorte aí para a senhora. Tomara que a senhora seja atendida, tá bom? Viu? É, o meu nome está na lista já da Comebap, seu Pedro? Qual é o nome completo, bem? É Neuza. É. Dos Santos Oliveira. Tá bom. Bom dia, Dino. Oi, bom dia, dona Neuza. Bom dia. Então tá anotadinho, tá anotadinho aqui o telefone que a gente tem aqui, tá bom? Uma boa sorte pra senhora. Viu, se você puder e quiser fazer mais uma chamadinha pra ver se alguém... Eu não posso. Porque às vezes alguém... Ah, não pode? Eu não posso. Sempre quando a senhora ligar, puder, a senhora liga pra reforçar, tá bom? Então, mais pro final do programa, eu posso ligar outra vez? Não hoje. Tem que ser uma vez por dia, dona Deus, tá? E eu não posso... Ah. Eu não posso ler o texto pra senhora, porque se eu fizer isso pra senhora, tem que fazer pra todo mundo. É verdade, é realmente, é verdade. Tá, o negócio aí é corrido, né, Pedro? Tá, glória a Deus. Tá bom. Então a senhora dá um tempinho, a senhora fez o pedido, se amanhã, até amanhã não aparecer, a senhora liga de novo, tá bom, meu bem? Tá bom então, Pedro. Tá. Obrigado, viu? Nada, tchau, fique embaixo da graça. Você, amém. O Dino e todos da rádio. Amém. Tá? Amém. Tchau, tchau. Tchau. 10 horas e 46, reflexão para você pensar, de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: tenho amigos para saber quem eu sou, pois vendo-os loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Só as mais tocadas. Não me queres nem me deixas. aí o nosso túnel do tempo, Carimba Dino. Vamos lá, Pedro, voltamos ao ano de 1981 com Júlia Iglesias, Devaneios, até com mensagem aqui da nossa amiga Cacilda, viu, Pedro? Ah, deixa eu ver a mensagem. Vamos lá, vamos ouvir então. Cacilda. Cacilda, vamos lá. Gostou da música, Cacilda? Bom dia, Pedro. Bom dia, Dino. Aí sim. Agora falou a minha língua, hein? Adoro Júlia Iglesias e essa música, então. Que bom, que bom. Adorei. Tô ouvindo aqui, viu, Pedro? Um abração. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Que bom. Minha amiga, muito obrigado, tá bom? Grande abraço pra você. Que bom que você gostou. A Marisa de Sapucaí Mirim está dizendo aqui, Pedro, que o ontem me sirva de experiência, o amanhã me sirva de esperança, mas o hoje me sirva como o melhor presente de Deus em minha vida. Bom dia, feliz quarta-feira para você. Muito obrigado, tá bom? Um abraço para você, minha querida Marisa Moraes, que é lá de Minas, Sapucaí Mirim, né? Sul de Minas. Isso mesmo. Eu tenho aqui a piada. Pensou que eu não ia falar sobre a piada? Tá, né? Pensando, Pedro. Não, tem piada sim, né? Quem é que manda a piada pra gente? Dona Helena. Prefixo no ar, então, para a piada da Dona Helena. Cadê a Dona Helena? Tá aqui. Vamos lá com a piada, uma nova piada da Dona Helena. Toda hora tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Dona Helena, cadê a senhora aqui? Deixa eu ver a piada. Diz o seguinte aqui, meu computador tá ruim hoje, gente, é o calor, né? Com certeza, Pedro. Não, tá travando. O tic-tac às vezes não dá certo, não. Diz o seguinte aqui, a piadinha da Dona Helena, deixa eu ver aqui. Dois caipiras, você chega na capital, né? Chega na capital, estavam morrendo de fome, entra num restaurante chique, não sabendo o que pedir, resolve imitar o rico que estava na mesa ao lado. O rico na mesa pede uma entrada. Os dois caipiras falam, garçom, para nós aqui uma salada também, uma entrada também para nós aqui. Daí o rico pede um prato todo especial. E os dois caipiras, garçom, para nós também, né? Aí o rico resolve repetir o prato e os dois caipiras, garçom, para nós também. Não é também o caipira, também, né? Também. Para nós também. Isso. Vai indo assim e os caipiras ainda estão morrendo de fome. O rico termina e diz ao garçom, poderia arrumar-me um engraxate? Aí os dois caipiras, para nós também. Aí o rico, ouvindo isso, diz pro caipira, olha, meus amigos, eu creio que um engraxate dê para nós três. Uhum. E o caipira fala assim, não, senhor. O senhor come o seu, que a gente come o nosso. Pra nós também. Tá bom, Pedro. Você não deve estar gostando da piada, Pedrinho Engraxate. Ah. Pedrinho, meu querido. Rogério Veloso, agora 10h54. E aí, Rogério? Pedro, bom dia pra você, bom dia a todos. 10h54. Nós estamos aguardando aqui as informações por parte da Nova Dutra a respeito de um acidente que aconteceu agora há pouco na região do Alto São Pedro, na pista sentido São Paulo, em Taubaté. Estávamos passando ali pelo local, de repente o trânsito parou, a impressão que foi até embaixo do viaduto, né? As pessoas, e aí um acidente na Dutra, para o trânsito no sentido São Paulo, curiosidade do motorista que trafega no sentido Rio de Janeiro, motorista que está trafegando pela Avenida Bandeirantes, também pela Dom Pedro I, aí começa um xingar o outro, um querendo chegar rápido ao seu destino, e aí o outro por curiosidade para, as pessoas já tirando fotos. Tudo isso acontecendo agora e a Nova Dutra ainda não tem a informação através do CCO. A orientação é para você que se aproxima aí do trecho, passando pela rodoviária nova, atenção redobrada com o carro que vai à sua frente, porque vai ter redução de velocidade. A faixa da esquerda, pelo que notamos, está liberada, mas na direita tem esse problema. Já já teremos a informação. Foi uma madrugada aí com acidentes no trecho de Roseira e de Pinda, com congestionamento no sentido São Paulo e também no sentido Rio. Também tem lentidão na Via Dutra em Caçapava, na pista sentido Rio de Janeiro, devido a obras que estão sendo realizadas, e aconteceu até de um motociclista ficar ferido depois de ter caído do viaduto lá em São José dos Campos. Ele teria sido fechado por um caminhão e caiu na pista da Via Dutra. Em Caraguatatu também, um acidente grave, onde mãe e filha morreram atropeladas por uma motocicleta na SP-55. A mulher tinha 29 anos e a filha dela, apenas 3 anos de idade. As duas morreram no local depois de terem sido atropeladas por essa moto, no momento em que elas estavam cruzando de bicicleta a pista da rodovia no bairro Vapapesca. E o marido estava próximo, inclusive, a informação, teria presenciado uma situação realmente lamentável. Tudo isso acontecendo e justamente no momento em que as pessoas, muitos romeiros, num número menor, se comparado a anos anteriores, estão seguindo, né, as suas caminhadas ou a sua caminhada em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. Isso tudo faz aumentar ainda mais a atenção por parte desses romeiros, dessas pessoas, com o trânsito da rodovia Presidente Dutra, viu, Pedro? Legal, tá aí informação para você aqui da Cacique com Rogério Veloso. Agora 10h57. Cacique, no seu coração. Chegou a quarta loja da Tintas Taubaté na cidade. Tintas Taubaté Vila. Uma loja moderna, equipe especializada, com o know-how da maior rede de lojas da cidade. O maior estoque em tintas e material para pintura. Atendendo toda a região. E mais, Tremembé e Cidades Serranas. Na Francisco Barreto Leme, em frente a um conventinho, na Vila São Geraldo. Tintas Taubaté Vila. Mais uma loja, mais compromisso com você. Pode contar com ela. Tintas Taubaté, a gigante do ramo. ANK Market é moderno, é prático, é seguro, é mais você. Para garantir o seu churrasco, na Sexta Maluca tem 50 ofertas imbatíveis em carnes e cervejas e tudo que você precisa. Compre sem sair de casa. Você pede pelo WhatsApp, paga com cartão e até 2 quilômetros. Da ANK, a ANK entrega em sua casa. Atenção, válido para as unidades de Taubaté, Tremembé. Ligue WhatsApp 996-7935-01. Repetindo, 996-7935-01. Vamos lá! É tempo de ser a NK Market, em Tremembé. Avenida Luiz Gonzaga das Neves, 1867. Em Taubaté, Avenida Haroldo Matos, 1860, Portal Mantiqueira. Não se esqueça, a NK é mais você! Cacique! E atenção, não perca o Residencial Maracaibo com a grande promoção. Lotes 10 por 30, a partir de 20 mil à vista. Ou financiamento, com pequena entrada e parcelas de R$400. Isso mesmo, documentação perfeita, tudo ok. Lotes no Res Maracaibo. Venha fazer uma visita em nosso escritório. Na Avenida A, número 14, bairro Jardim Maracaibo, em Tremembé. Fale com nosso amigo Adriano César. Ou pelos telefones 3672-7047 ou 996-05-2644. Grande promoção. Lotes no Maracaibo. Aproveite. Carique, uma informação e prestação de serviço. Está no ar. Programa Pedro Luiz, a voz da cidade. Volta com você a comunicação aqui, som da Rádio Cacique. Agora, vamos ao nosso WhatsApp da Cacique. WhatsApp da Cacique 991374717. Sim, lembrando aí, né, Dido, que nós temos aí a nossa enquete, Dido. Sim. Os nossos ouvintes, você gosta aí de reality show? Uhum. Minha querida Eliana Alcântara, bom dia pra você, Eliana. Lá da sua opinião aqui também, né? Nossa, tô dando uma olhada aqui. Nossa, bombou a enquete. Ah, legal, Pedro. Que legal, legal, hein? Uhum. Nossa, são dezenas aqui de comentários. Deixa eu ver a Eliana aqui. Não! Ela colocou gosta. Não gosta, né? É, Antônio Barbosa Filho, o Barbosa está lá na Holanda, ele nos acompanha lá na Holanda. Legal. Né? Olha, foi inventado na Holanda e durou duas temporadas, isso há uns 20 anos. Só no Brasil dura tanto porque é barato produzir e tá cheio de gente dando a vida por 15 minutos de fama. Isso é verdade. Diz aqui, o Barbosa é jornalista, viu? É legal. Esquerdaço. Viu? Uhum. De esquerda, né? Então, mas é assumido mesmo, uhum. né? Ele é uma pessoa realmente muito bacana, muito inteligente, o Antônio Barbosa, né? É, Antônio Barbosa Filho, né? Que é uma mania que o pessoal tem aqui no Brasil, dizendo que se for de esquerda é ladrão, né? Já viu isso aqui no Brasil? Não. É de esquerda, esquerda, esquerda metralha, esquerda ladrão. Não é, gente. Não é porque teve gente lá da esquerda que roubou que todo mundo é ladrão. Assim como não é porque um da direita que é honesto que todo mundo é honesto. Não existe isso. Também. Tá? Uhum. Ladrão tem na direita, tem na esquerda, tem no centro. É verdade ou não? Então você não pode porque as pessoas... É mais ou menos assim na família, né? Não é porque um na família cometeu o erro, roubou, que a família não presta. Isso é um absurdo, é verdade ou não? Pois é. Eu sempre digo isso. Mas são coisas ainda, eu já falei que o Brasil tem que ser estudado, né? O Brasil é um país realmente assim, difícil de muito, você, né? Muito, Pedro. Mas o que o Barbosa está falando aqui é a pura verdade, né? Lá na Holanda não deu certo, por quê? Porque a cultura do país é outra, né? Outra coisa. Não é verdade ou não? Luiz Carlos Mesogedovas. Não, deve ser espanhol, amigo, né? Que é parecida. Não! O que mais aqui? O pessoal tá xingando aqui. Não, não, não. Faz pergunta inteligente aí. Eli Oliveira, não. Roger Isla. Olha o Roger, meu amigo, um tremendo de um cantor, artista, lá de Campos do Jordão. Aliás, logo, logo aqui no programa, vou conversar com o pai de um menino lá de Campos do Jordão, que tá precisando ajuda. Lá em Campos estão ajudando a família, né? Porque o menino tem uma doença rara, um câncer raro, ele precisa de um medicamento para sobreviver, esse medicamento é caríssimo. Então, eu vou conversar com o pai do menino brevemente aqui no programa para ver se a cidade, os nossos amigos aí podem ajudá-lo, né? Uhum. Lucelena, não. O Fernando Souza, não. A nossa cultura é burra. Renata Barros, não, mas respeito quem gosta. É, tá certo, Renata, é isso mesmo, né? Sim. Se você não gosta, mas respeita quem gosta, bonito isso. E aí, Dino? Vamos lá, Pedro, participações, eu tenho aqui através do nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui, olha, bom dia, Pedro. Silvia Lima dos Santos, Chácara das Rosas em Tremembé, estou ouvindo o programa. Aliás, obrigado, Silvia. O meu dia fica muito melhor quando ouço vocês. Que legal, então, obrigado. Bom dia para todos aí da Rádio Cacique. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente também, Dona Marina, isso, tá mandando mensagem de voz lá do bairro do Estoril, Pedro. Vamos. Diga aí, Marina. Bom dia, Pedro. Pedro, aqui é a Marina do Estoril. Continuo vendendo minha casa. Pedro, ela tem dois quartos, sala, cozinha, sendo uma suíte. No fundo ela tem um rancho, um banheiro, um quarto, todinho acabado, churrasqueira, pia, garagem para quatro carros, dois na garagem, dois do lado. Ela só tem que fazer o acabamento dela por fora, Pedro. É pintar e pôr piso. Por dentro tudo acabado, sejada. A sala dois ambientes. E Pedro, também se a gente alguém se quiser, se interessar, a gente pode até ver troca ali na Milha, na Terra Nova, no Bosque. É só ligar, conversar com meu marido, que a gente pode ver o que a gente faz. A gente está vendendo. E mesmo vendendo, a gente está pedindo um preço, mas a gente feita a proposta. A pessoa vir, conversar, gostar, mas pode entrar em proposta. Ela, o documento dela é tudo acabadinho, tudo certinho, tá? Se alguém se interessar, por favor, ligar aqui e falar com meu esposo, Monteiro. 3681-3508. Muito obrigado, Pedro. Bom dia para você também, tudo de bom. Tem mais aí, Dino? Vamos lá, Pedro, tem aqui participação também do Oscar, do Sítio Santo Antônio, tá aqui mandando bom dia para toda a equipe. A Rosana, deixa eu ver se é a Rosana mesmo, isso, a Rosana Matheus, lá do Jardim dos Pássaros, também tá mandando bom dia aqui pra gente também, Pedro. Bom dia, Pedro, Luiz e Dino. Hoje é motivo de muita alegria aqui em casa. O Enzo vai participar daqui a pouco das Olimpíadas Canguru de Matemática. Que bom. Representando a escola que ele estuda. Este ano o evento vai ser online devido à pandemia. Estamos torcendo por ele. O papai é orgulhoso aí, o Márcio Carvalho, do Jardim Resende, orgulhoso aí do filhão, que daqui a pouquinho estará participando, então, online de uma Olimpíada de Canguru de Matemática, Pedro. Oh, que maravilha. Legal. Alô, galera, todo mundo aí naquele pensamento positivo, né? Para que o Enzo realmente vá muito bem, tá legal, bom? Legal, parabéns, parabéns. Agora 11:06. Todo sábado, você tem encontro marcado. Tudo sobre esportes. Da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Convidados especiais. É o Jogo Franco. Todo sábado, às 11 da manhã. Apoio ANK Market. Não esqueça, ANK é mais você. Casa de Carnes Paraíso. A melhor carne bovina, suína e aves na Vila Albina. WhatsApp 99137-4717. 99137-4717. Todo sábado e domingo, na Cacique. Garçom, na Cacique. Saudade, Cacique. Não se vá. Uma seleção especial, especial. Uma tarde tão linda de sol. Com as melhores recordações. Sentimental eu sou. Saudade, Cacique. Mas tudo passa, oh querida, me lembre. Saudade. Residencial Quintas de Santa Cruz, últimas unidades. No bairro do Areão, localização privilegiada, próximo ao supermercado Fantástico. Obras de infraestrutura realizadas e entregues para a prefeitura para a liberação de construção imediata. A partir de 60 mil à vista ou financiamento a combinar. Aceitamos carros e motos, vendas direto com o proprietário pelos telefones 3426-6869 ou 99744-8146. Quintas de Santa Cruz. Aproveite! A Defesa Civil informa. Receba gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil em seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP de sua residência ou de seu interesse para o número 40199. Pode ser sem traço e sem ponto mesmo. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas lembre-se, deve ser enviado apenas um por mensagem. Esse serviço funciona em qualquer tipo de celular, não precisa ser smartphone. Com esse cadastro, você receberá em tempo real as condições do clima e outros fatos relevantes que estão ocorrendo na sua região e que podem impactar na sua rotina. Dessa forma, você ficará sempre atualizado com o que de mais importante está acontecendo ao seu redor. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil protege você. Você vê e sente as coisas através da mente. Pode ser que você tenha errado, feito besteiras, fracassado. Ninguém é infalível e nem perfeito. Mas ao invés de ficar aí se lamentando, levante a cabeça, corrija a direção e siga em frente. ficar se lamentando é uma maneira de perder tempo e vida. Se ficar parado, resmungando, jamais chegará onde deseja. Preste bem atenção ao conteúdo de suas reflexões diárias sobre os fatos e situações, pois aí está a explicação do que lhe acontece. Se vive se queixando da vida, achando que não adianta fazer nada, vendo fantasmas e demônios por toda parte, sua vida irá de mal a pior, pois o que você planta na mente, colhe na realidade. Encha a sua mente, a sua alma, o seu coração com a energia da felicidade. Proclame interiormente a felicidade. Imagine-se feliz e verá que isso lhe trará o efeito correspondente. Agora, nos 1160 da Cacique. A cidade fala. A cidade fala. A cidade ouve. A cidade ouve. A cidade faz a maior força interativa do rádio. No ar. No ar. Programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. Os principais assuntos da cidade, as informações e a prestação de serviço no dinamismo da comunicação. Programa Pedro Luiz. Bom dia, Taubaté. Bom dia, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Está no ar. Programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. A voz da cidade. Muito bom dia, alô minha amiga, alô meu amigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, com muito prazer nós estamos aqui com o programa Pedro Luiz nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 6 de outubro de 2020, vivendo aí a primavera brasileira. Vamos ficar juntos até 5 para o meio-dia. Com muita informação, utilidade pública, tá bom? Sua participação pelo telefone, o 3411-7905, também pelo WhatsApp, o 99137-4717, tá bom? Eu quero com muito carinho apresentar a equipe que nos ajuda na realização aqui do programa. Tenho a central do Dino Machado, tenho transmissores do Daniel, jornalismo do Rogério Veloso, administrativo da Denilce. Bom dia de toda a equipe para você, tá bom? Alô, Dino Machado, muito bom dia, tudo bem, Dino? Tudo certo, Pedro, bom dia para você, bom dia aí para os ouvintes da Rádio Cacique, especial do programa Pedro Luiz. Nessa terça-feira, já estamos aí com 10 horas e 11 minutos, estamos com temperatura na marca dos 32 graus, Pedro. Tá agradável, né? Melhor impossível, né? Meus amigos, hoje terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, vou dar contagem regressiva. Faltam 6 dias para a celebração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que é segunda-feira, né? Segunda-feira. E também 6 dias para o Dia das Crianças, que é comemorado na mesma data. 80 dias para a noite de Natal. Hoje é o Dia Nacional do Circulista e Dia do Tecnólogo Educacional. Também aniversário da Associação dos Cronistas Esportivos de Taubaté, a SETE, que tem a presidência do Cláudio Nicolini, a quem nós mandamos aqui um grande alô, presidente, bom dia, bom dia, bom dia a todos os assetianos. Eu já fui presidente da SETE, viu, Dino? Qual o mandato? Dois anos. Eu fui duas vezes presidente. Uhum. Década de 80 e depois na década de 90. Certo. Né? Uhum. Legal, legal, né? E depois, é claro, né? Muitos vieram antes do Pedro Luiz e sucederam também o Pedro Luiz. Claro. O importante hoje, né? O Nicolini tem uma participação importante, porque a Sete, ela estava dormindo em berços esplêndidos. Uhum. Né? Tava parada, né? Ninguém ligava, ninguém... Aí o Cláudio Nicolini e companheiros, né? Um grupo de amigos, né? Uhum. Resolveram levantar aí a Sete, fazer com que ela ressurgisse. Isso é muito bacana. Sim, né? Claro. Muito bacana. O cenário de futebolístico aqui do Vale. Eu gosto desse tipo de trabalho e tudo uhum. mais, né? Porque ajuda, viu? E ajuda também o esporte da cidade. Eu com sou certeza. De pessoa que a Sete, enquanto instituição, ela promova, não agora, porque nós temos o problema aí do Covid, né, uhum. da pandemia, mas ela no futuro promova aí debates, né, esportivos, trazendo aqui esportistas e tudo mais. Eu acho super interessante isso para desenvolvimento do esporte, tá bom? Olha, hoje também é aniversário das cidades de Cáceres e Jaciara, no Mato Grosso, Conceição da Barra do Espírito Santo, Contendas do Cincorai, Livramento de Nossa Senhora da Bahia, Coronel Freitas e Quilombo em Santa Catarina, Ipaporanga no Ceará. Quem nasce em Ipaporanga, o que é, Dino Machado? Uma pessoa muito feliz, Pedro. E também cidade de Monte Carmelo em Minas Gerais. Orações de hoje para Bruno, Santa Herotides, Emílio, Santa Maria Francisca das Chagas, das cinco chagas, né? E que os santos da Igreja Católica, eles intercedam por nós perante Deus, amém. Trazendo aí o restabelecimento da saúde ao planeta que está doente em virtude aí da pandemia do coronavírus, né? Dito isso, nós vamos aqui com o nosso Bom Dia Musical de hoje e sempre no primeiro túnel do tempo, destacando aí o rei Roberto Carlos, né? É o Roberto quem abre o nosso programa, fazendo você voltar no tempo e matar a saudade. Então vamos com o primeiro túnel do tempo de hoje. Túnel do tempo. Túnel do tempo. Só as mais tocadas. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativa. O vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol? Agricultor divino, é o meu. começando aí com a música Mensagem, né? Mensagem de fé, de esperança do nosso rei Roberto Carlos. Carimba aí, Diego Lancha. Sim, Pedro Luiz, é nosso turno do tempo, começando muito bem. Aliás, todos os dias com a canção especial do rei Roberto Carlos. E hoje você ouviu aí Aleluia. Voltamos ao ano de 1984. Piada da hora. Você tem uma boa? Conta pra gente. Joãozinho, qual é o tempo da frase? Tempo da frase. Cadê aqui o tempo da frase, hein? Eu não abro essas piadas aqui da dona Helena. E depois eu vejo se está faltando palavra aqui, dona Helena. Então, a gente... Achei aqui. Agora tem que clicar para abrir. É? Ela gosta de dar trabalho. Com certeza. Né? Você tem que clicar, abrir, sim, baixar. Ai, ai, dona Helena, bom dia. Ela está dizendo aqui o seguinte: a professora chega para o Joãozinho e diz: Joãozinho, qual é o tempo da frase? Qual é o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel. E o Joãozinho responde: é tempo perdido, professora. Não é bem assim, né, não, não, de jeito nenhum. Lá na torcida do Corinthians tem bastante fiel, não tem, não? Cheio. São mais, são quase 30 milhões, não são? 30 milhões de fiéis. Pois é. Ah, meu Deus, você deu uma boa, gente. Conta aqui, tá? Manda pra gente aqui no programa e a gente coloca no ar, tá? Se o pessoal vai rir ou não, já não é problema meu, né, o Dino Machado? Sim, sim, né? Verdade. Tem o Dino aqui, se o Dino ri, ele dá aquelas gargalhadas que ele não aguenta. Ele não riu nessa, não, na dona Helena, não. Essa eu tinha escutado já faz já um tempo. Já tinha escutado. Então ele não riu, viu, dona Helena? A senhora não conseguiu fazer o Dino Machado rir, viu? Dino, você sabe qual é a pergunta de hoje na enquete do dia? Qual a enquete de hoje, Pedro? Qual era o seu gibi preferido? Era porque o tempo passa, né? A gente não lê mais gibi, né? Não. Mas lemos demais, não, Diego? Bastante. Eu li demais. Bastante. No meu tempo de criança. Eu gostava do Fantasma. Olha só, Pedro. Olha, você foi pegar um super-herói que é pouco falado, né? É pouco falado, sim. Eu gostava do Fantasma. Lembro. Eu lembro. Gostava do Mandrake. Também outro. E pouco falado também. Também, né? Sim. Ousada, né? Era meu gibi. Agora de personagens infantis, porque esse era um personagem infantil, sim, mas já tinha um pouquinho de... Já era uma outra área, né? Agora infantil mesmo, ousada, né? Eu gostava do Pato Donald. Eu gostava do Tio Patinhas. Ah, legal também. Dos gibis do Tio Patinhas. Mas tinha um personagem que não era a revista dele, era da revista do Tio Patinhas, que eu era fã. Qual, Pedro? Peninha. Sim, Peninha, verdade. É isso mesmo. Eu gostava do Peninha. É verdade. Olha, Pedro, só... E gozado que o Peninha me despertou o interesse, inclusive, para a rádio, porque ele tem uma história lá que ele foi apresentar um programa de rádio na rádio do Tio Patinhas. Pronto, despertou. Faltou o locutor, o Peninha foi lá. E o Peninha tinha que ler o horóscopo. Ah, mas eu dei tanta risada. Imagina. Que o horóscopo do Peninha era mais ou menos assim: Virgem, o seu dia vai chegar. É, certo. Previsão para o signo de Virgem, seu dia vai chegar. Claro. Previsão para o signo de Peixes, não caia do seu aquário. Não pule para fora do aquário, Peixes. Eu me lembro dessa revista. Aí eu resolvi perguntar para a galera qual era o seu gibi preferido. Então você pode ligar aqui para o WhatsApp ou para a linha direta, 3411-7905. Qual é o WhatsApp de Dino Machado? WhatsApp 991-37-4717. 991-37-4717. Vamos lá com o telefone. Alô? Alô? Quem fala? É a Sônia. Oi, Sônia, bom dia. Bom dia, Pedro. Você mora onde, Sônia? Eu moro aqui na Vila São José. Ô, Sônia, qual era o seu gibi preferido? Oi, Pedro, vou falar uma coisa. Eu não tinha muita paciência de ler, não. Não gostava? Não teve essa prática? Não. Porque com 13 anos eu peguei uma responsabilidade muito grande, né? Ah, é? É, que eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos. Fiquei cuidando de 11 irmãos. Aí não dava tempo, né? Aí não tinha jeito. Pois é, eu gastava muito dinheiro com gibi, né? Que o meu avô me dava um trocadinho, meu pai me dava um trocadinho, eu já corria para comprar um gibizinho. Ah, tá. Eu gostava. E eu li aquele gibi, eu acho que umas 20 vezes a mesma história, que eu não tinha muito dinheiro. Eu ficava lendo o mesmo gibi, decorava a história até, né? Bacaninha. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem, Pedro, graças a Deus. Ótimo. Qual o seu recado? Ô, Pedro, eu queria deixar o meu nome pro sorteio da sexta, mas se tem que mandar pro celular, eu não tenho celular. Qual é o seu nome completo? É Sônia Maria Claro da Silva. Qual é o seu telefone? 34-13-2960. Tá bom, tá anotadinho aqui, viu? Tá, obrigada, viu, Pedro? Nada, o bairro aí é Vila... São José. Vila São José, a vila mais querida de Taubaté. Ah, nós brincamos muito, Pedro. Hein? Nós brincamos muito, nós dois. Ah, é? Ah? Que isso? É, vocês não saíam daqui, sua mãe, seu pai, o Bilinski, e da casa da minha tia, Dona Benedita. Dona Benedita? É. É Dona Benedita, você lembra do seu Cardoso? Seu Cardoso? Isso. Lembro. Que era motorista de táxi? Lembro. Então, eu nasci numa casa que era do seu Cardoso. Ah. Eu não sei o número. Uhum. Ele morava numa esquina, aí ele tinha duas ou três casinhas assim, tá? Eu lembro que eu morava numa casinha, nasci aí. É, por isso que eu chamo. Então, daí vocês vinham aqui na casa da minha tia Benedita? Tia Benedita. E a gente brincava no quintal dela, o quintalzão grande. Ah. Tinha mangueira, tinha tudo. É? Que coisa, olha só. Eu não me lembro, porque eu tinha quantos anos? Eu era bem criança. E quantos anos eu tinha? Agora nós estamos no impasse. É. Você tem a minha idade? Você tem a minha idade, querida? Eu tenho 67. 67? É. Eu tenho 63. Então. É 4 anos de diferença, é, né? Ah, então legal, tá aí. Amiguinha de infância! Tirou foto? Você tirou foto? Não tenho, Pedro. Ah, que pena. Que pena. Eu não tenho mesmo, viu? Eu não tenho foto da minha infância na Vila São José. É, então. É, que pena. Mas eu lembro bem da sua mãe. Nossa, a pensão dela perfeitinho. Ah, que legal. Dona Cida. Mora lá na Flor do Vale, viu, querida? É. É. Ah, qualquer dia faz uma visita. Manda um abração pra ela. Mando sim, tá bom? Tá. Olha, muito obrigado pela sua ligação. Gostei demais, viu? Tá bom, Pedro. Tchau. Querida. Minha amiga de infância. Um grande abraço, velho. Tchau. São 10 horas e 30 minutos no Vale. Vem aí, depois do intervalo, Poder da Palavra com Sueli Baracho. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz em Taubaté, Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência e ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo.

Então, ache um tempinho na sua agenda, todo dia, né? Busque ao Senhor. Que Ele abençoe o seu dia, fique com Ele. Fique com Ele também, tá bom, seu Eli Baracho? Muito obrigado, viu? 10:36, o WhatsApp da Cacique. WhatsApp 991374717 991374717. Com a pergunta de hoje, a enquete do programa, qual era o seu gibi preferido? Tá bom? Quem é que tá passando por aí de novo? Vamos lá, Pedro. Tem participação aqui da dona Cleusa, lá do Parque Aeroporto. Tá falando dona Cleusa, muito bom dia. Ela falou assim, olha, eu gostava do gibi do Zé Carioca. Zé Carioca, boa, isso. E do Pateta também. Pateta é um gozador, né? Não, com certeza. E o Zé Carioca era o malandrinho carioca, né? Sim. Quem mais? Deixa eu ver quem tá com a gente também. Deixa eu ver, sou o José Benedito lá de Pindamonhangaba. Oi, José Benedito. Tá mandando um bom dia. Bom dia. Deixa eu ver mais uma participação aqui. Quem eu tenho aqui agora é a Ângela Maria, lá do Barreiro, Pedro. Oi, Ângela. Tá mandando um bom dia aqui bom pra dia gente. Bom dia pra você também, Ângela. Pois é. Ela falou assim, olha, meninas, imagina com este calor, estou fazendo almoço no meu fogão Deus. De lenha. Meu Deus. Brincadeira, hein, tá Pedro? Tá quente lá. Nossa. Mas vai valer a pena, porque vai ficar gostosa. Ah, sim, né? Com certeza. E no fogão a lenha, então, rapaz. Nossa, vai ficar maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Até o Rogério, que não come muito, ia se deliciar, tenho né? certeza disso, Pedro. Rogério Veloso, por falar dele, tá por aqui nos estúdios com a informação, com a notícia. Alô, Rogério. Pedro, bom dia pra você, bom dia a todos. Vamos falar de coisa boa, né? Comida é coisa boa, mas... Nossa, excelente. Melhor que comida, na atual a situação que nós estamos vivendo é falar de empregos, não é isso? É isso aí. O balcão de empregos de Taubaté, neste momento, tem 40 vagas disponíveis. É importante salientar, né, que as empresas estão contratando, mas tem muito candidato que não atende ao pedido dessas empresas devido a não ter um curso, não ter uma qualificação profissional que é exigida na hora da contratação. A Tereza Moura, há pouco, falou com a reportagem da Rádio Cacique, ela que é a coordenadora do Balcão de Empregos, e fala quais são as vagas disponíveis hoje para você ouvinte aqui da Rádio Cacique. Está bem assim diversificado, né? Para você ter uma ideia. Eu tenho área industrial, né? Auxiliar de logística, eu tenho auxiliar de cozinha, marceneiro, pedreiro. Uma vaga interessante que a gente está tendo dificuldade de conseguir é o funileiro com experiência em restauração de carros antigos. Eu tenho também aqui para a área comercial, vendedor de móveis, eu tenho vendedor para consignado, operador de loja com experiência em gerência, manicure, marceneiro. Acabei de receber agora também, Rogério, projetista para loja de móveis, né? Então tá bem diversificada a nossa lista de vagas aqui. Interessante, funileiro para carros antigos. A gente sabe que na cidade são várias as oficinas especializadas em carros antigos, até porque existe um ou até mais clubes colecionadores, enfim. E tá tendo dificuldade para a contratação desse tipo de mão de obra. Você que é funileiro especializado em carros antigos, há uma vaga disponível agora, neste exato momento. Só que é interessante, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e estão aí dentro do perfil exigido, né, dos candidatos dessas empresas, como em tempos de pandemia que os candidatos vão encaminhar o currículo, se há atendimento presencial ou não. A Tereza orienta você quanto como proceder para encaminhar o currículo para o balcão de empregos. Mandar o currículo por e-mail, assim que nós recebemos, a gente reenvia para o RH da empresa e automaticamente a empresa entra em contato com o candidato. Mas por uma questão de agilidade, se o candidato mandar por e-mail é mais rápido o processo. Qualquer dúvida, Rogério, o candidato pode ligar no 3621-6043, falar com Tereza ou Leandro, ou no 3633-6321. Tá dado o recado, Pedro, boa sorte aí aos interessados. 40 vagas disponíveis hoje no Balcão de Empregos de Taubaté. Obrigado, hein, Rogério? Boa notícia, hein? Boa sorte para você. Tá disponível aí no mercado, tá à procura de um emprego, são várias profissões. Procure o Balcão de Empregos aqui de Taubaté. 10:40.

Raquel Durão, Maria Souza Dias, engenheiro Mário Carneiro Leão, Neuzinha Mateus, o Mauro Celso Senatore, faz aniversário hoje, parabéns, né? Parabéns, Maurão, parabéns, né? Trabalha em rádio, não trabalha, o Senatore? Trabalhou, né? Parece que trabalhou, o Maurão trabalhou, sim, ele é... Maurão Senatore. Isso, você não fala a memória, Pedro, ele tá agora na área de educação. De educação. Isso. Eu lembro dele desde o Previato, viu? Nossa. Ele é sobrinho do meu querido Almir Previato. Um abraço. Eu fui aluno dele no Senac. É? Uhum. Parabéns aí pelo aniversário. Votos aí de muitos e muitos anos de vida, saúde e felicidade. Parabéns a todos os aniversariantes do dia, viu? Para vocês, a reflexão, para você pensar aqui no nosso programa. É de Coelho Neto que diz o seguinte: é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Só as mais tocadas. Um cara que só fala e se dá bem, mas sempre dá mancada. Vive dizendo que cansou de ver o jogo da arquibancada. Mas quando ele quer a bola, toda vez entra de sola, sempre cheio de armação e cria muita confusão. Parece até que sabe tudo, mas no fundo ele não sabe nada. É. Meu Deus, esse rapaz só deixa pule e não se manca. E nunca perde a esperança. Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o corpo e não se cansa. Inventa sempre o plano infalível o tempo inteiro. Só pensa em rios de dinheiro. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é só a mesada da mulher. Vai, vai, vai, não se esquece, vai, vai, vai, vai, não se esquece, vai, vai, não se esquece, vai, não se esquece, vai, vai. A vida é dura e tá difícil se virar e segurar a barra. Ele tem charme, sabe o jeito de agradar e de ganhar na marra. Traz aquele cidadão a um tremendo gavião, armou em cima de alguém e acabou se dando bem. Outras pessoas é que têm o seu valor e ele leva a fama. Meu Deus, esse rapaz só deixa puro e não se manca. E nunca perde a esperança. Prende, mexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o ponto e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível, sempre inteiro. Só pensa em rios de dinheiro. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é com a mesada da mulher. E é ele quem leva a fama, malandro. Muito bem, tá aí o nosso Túnel do Tempo, mais uma inesquecível carimba aí, Diego Machado. Vamos lá, Pedro Luiz, Benito de Paula e Demônios da Garoa. A vida é dura, voltamos ao ano de 1988. 10h50 no Vale do Paraíba, são 10h50. Vamos que vamos nessa, comunicando com você, ouvinte de todo o Vale do Paraíba. Alô! Bom dia. Bom dia, quem fala? Oswaldo. Oswaldo mora onde? Jardim Paulista. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pois não, meu amigo? Eu tenho uma piada pra contar aí. Tem uma piada? Tem. Opa, é hora mesmo da piada, ligou na hora certa, vamos lá. piada do Oswaldo, trilha para a piada. Diga aí, Oswaldo. Eu tinha dois irmãos, um correu do outro para almoçar na casa do outro, né? Aí chegou, foi na casa lá. A primeira coisa que ele recebeu na mesa foi uma sopa de abóbora. Ele comeu, tomou a sopa. Depois, ele pôs o arroz na mesa, pôs o arroz lá com um picadinho de abóbora. Em seguida, o feijão era feijão com abóbora. Depois do feijão com abóbora, tudo veio à sobremesa. Salada de abóbora. E doce de abóbora. Bom, deve ter pedido o irmão dele, muito obrigado pelo almoço. Eu vou indo. Outra hora nós se encontra, tá bom. Daí ele foi embora, daí o garoto correndo atrás. Ô tio, o meu pai que mandou essa abóbora pro senhor. Ele falou, fala pro seu pai que a abóbora em casa é pra pouco. Então eu me levou em casa também. Meu Deus. Boa. Obrigado, viu, Oswaldo? Eu, Pedro. Oi. Dá pra colocar o nome meu na cesta? Qual é o nome completo? É Oswaldo Henrique. Oswaldo Henrique. Sim. Você está concorrendo aqui a uma cesta de abóboras. Quer dizer, uma cesta de produtos da Comevap. E qual é o telefone? É 36 24 44 06. Isto. Tá bom. É Jardim Paulista aí, né? É Jardim Paulista. Tá bom, tá anotadinho, tá? Tá bom. Abraço pra você, obrigado aí pela obrigado, ligação. Obrigado, também. Viu? Tá aí, né? Boa piada, né? Legal. Piada do... Na abóbora. Sim. Deixa eu ver aqui, dona Helena. Eita, nós. Ela não para de mandar piada aqui. Uhum. Ei, dona Helena. Pior que eu não li antes, eu tenho que ler. Ei, Pedro. É. Vai ser um tiro no escuro. É, eu já apaguei uma dela aqui, ela mandou. Dona Helena, já foi censurada hoje, que mandou uma aqui que não pode, viu? Uhum. É, piada da filha e os cabelos brancos da mãe, piada para crianças. Ela está em todo o histórico aqui, vamos lá. Certo dia, uma menina estava sentada observando a sua mãe lavar a louça da cozinha. De repente, percebeu que ela tinha vários cabelos brancos em sua cabeleira escura. Ela olhou para a mãe e lhe perguntou: é por que que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe responde: bom, cada vez que você faz algo errado e me faz chorar ou me deixa triste, um dos meus cabelos fica branco. A menina pensou um pouco e logo disse: mãe, o que você fez para vovó que ela está com todos os cabelos brancos? Pois é. Chupa que é de uva. Mas você não riu, Dino. É, mais ou menos. Ô, dona Helena, você não está conseguindo fazer o dia no Rio hoje, dona Helena, tá bom? Mandou uma piada aqui também. O Joaquim estava caçando perto de um morro no Rio de Janeiro. Logo, ele avista um sujeito voando de asa delta. Ele aponta a espingarda e manda dois tiros. Fica observando um pouco e diz para o companheiro de caçado: ô, Manuel, eu não sei se matei o pássaro, mas que ele lagou o homem, lagou. Ah, gostou, dona Helena. Será que conseguiu fazer ele rir? Tá bom. Não sim. Deu aquela gargalhada, né? Mas viu, né? É isso daí, né? Aí ela avisou aqui: Pedro, toma cuidado, tem umas piadas assim e tal, toma cuidado, tá certo? Ela colocou agora no fim, depois que eu... Depois que você já viu tudo, né, Pedro? Dona Helena, sua marvadinha, agora 10h55. Chegou a quarta loja da Tintas Taubaté na cidade. Tintas Taubaté Vila. Uma loja moderna, equipe especializada, com o know-how da maior rede de lojas da cidade. O maior estoque em tintas e material para pintura. Atendendo toda a região. E mais,

com que ocorra mais o Alzheimer no sexo feminino que no masculino, os maus hábitos de vida, como beber, fumar, e o estresse. Também tudo isso são fatores que levam ao Alzheimer. E quanto à prevenção, primeiro evitar fumar e beber, ter uma boa alimentação, dormir bem e evitar a solidão. A solidão é um caminho para a depressão e para o Alzheimer. Fazer um check-up anual para verificar como é que estão o seu quadro laboratorial e fazer atividade e exercícios físicos. Isso é extremamente importante para tudo. É uma prevenção para Alzheimer, é uma prevenção para câncer, é uma prevenção para problemas cardiocirculatórios, para depressão. Exercícios físicos e atividade física é a chave de uma boa saúde. Então, esses bons hábitos fazem toda a diferença. E fazer o seu check-up anual, procurar anualmente ir ao médico, verificar como é que anda a pressão, como é que anda o colesterol, triglicéridos. Nós sabemos que as pessoas diabéticas, por exemplo, têm uma imunidade mais baixa, o que faz toda a diferença. E a imunidade mais baixa é uma porta aberta para vários problemas. Então, o check-up anual é fundamental. Evitar também se automedicar. A automedicação, ela traz muitas vezes consequências sérias. As pessoas se automedicam sem saber os efeitos colaterais dos medicamentos que estão tomando. Então, tendo esse cuidado, você pode fazer a sua prevenção do Alzheimer. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, doutor Odem Fontes. Olha, se você tem alguma pergunta, né? Pode enviar lá para o doutor pelo WhatsApp, 99605-9174. Agora, 11:02 no Vale, 11:02. Vamos com o WhatsApp da Cacique. WhatsApp 99137-4717. 99137-4717. Pois é, e o que eu tô perguntando hoje na enquete aqui do programa, Dino? O que você gostava de ler em termos de gibi? Gibi, qual o seu gibi, né? O que você lia? A Dorothy Assis, Pato Donald. Polichinelo era uma revista nacional de teatro infantil. Não era do seu tempo, era do ano 59, diz aqui a Dorothy. Eu tinha 2 anos, 2 aninhos. Ainda não sabia ler, não sabia escrever, apenas uma criança ingênua. Tadinho. Cidinha Ramos. Cidinha Ramos, bom dia, Cidinha. Tio Patinhas e o Tarzan. Ah, legal, né? Eli Miranda, Tarzan e... Não, para, ele falou besteira aqui. Tarzan. Não, o resto eu deixo pra lá. Que mais? Aí não é tempo de criança, né? Impossível, né? Você colocou aqui que lia essas revistas, né? Já tinha 14 anos. Aí você não estava se interessando mais pelo Tarzan. Estava se interessando pela Jane. Tá? Pode ser. A pessoa quer falar chita, né? Pedro Luiz, bom dia. Eu vou te fazer uma pergunta. Fez uma pergunta política aqui, eu não posso responder no ar, vou responder fora do ar para você. Está perguntando a minha opinião aqui, uma questão política. Marlene França, Frediane, Tarzan, Tio Patinhas e Cascão, ó. Legal. Quem é que tá passando por aí, Odino? Vamos lá, Pedro. Temos participações aqui do Edson, da Chácara do Visconde, mandando bom dia. E falando o seguinte, gostava do gibi, ler o gibi do Fantasma. Foi o que ele escreveu aqui. Fantasma, né? Fantasma. Deixa eu ver aqui também quem tá participando aqui com a gente. Olha, bom dia, Pedro. Bom dia, Dino. Passando aí para desejar aí um ótimo dia a vocês e a todos os ouvintes. Manda um abraço aí pro Toninho do Bonfim, o melhor tapeceiro de autos do Bonfim. Um grande abraço para todos. O Zé do Bonfim aqui com a gente. Pedro. Muito bem. E você pode mandar o seu recado para cá também. Tem mais aí, ô Dilma? Temos mais participações aqui. Agora temos a Mercedes, da Vila Albina. Oi, Mercedes. Isso, bom dia, Pedro. Ouvi dizer que no domingo vai ser liberado aí a barganha na cidade. Liguei na prefeitura, ninguém soube me informar, nada. Falou em uma televisão que estaria liberado e vocês... falou em uma televisão que estaria liberado. Vocês podem me ajudar se realmente é verdade essa notícia? É verdade, sim. Nós falamos aqui. Você não tem o Rogério com a matéria aí? Eu consigo aqui. Peraí. Daí a gente coloca para a amiga, porque está liberado sim, tá bom? Está liberado sim. Enquanto o Dino procura, eu tenho aqui a Mil, minha querida Mil Ribeiro, dizendo que gostava da Turma da Mônica, a Kelly Fonseca, Turma da Mônica, Thelma Silva, Turma da Mônica, Rita Crispim, Turma da Mônica. Olha a Mônica fazendo sucesso aí, né? Por que que a Mônica não usa calçados hoje? Não, e por que ela só usa vestidinho vermelho? Você acha que ela é esquerda, não? Não, de jeito nenhum. Não? Não. Hoje em dia, se a Mônica, hoje em dia, a direita não compraria jipi. Ia falar que ela é a esquerda. É, que bobagem, né? É uma bobagem incrível. Que ela só... Tem uma historinha da Mônica, eu me lembro. Ela tinha um guarda-roupa, ela abriu o guarda-roupa lá pra mostrar pra amiguinha dela. Só tinha vestido vermelho, tudo igual. Todos os meus vestidos iguais e vermelho. Eu me lembro disso. 11:07 no Vale, tá aqui, a amiga tá perguntando se é verdade que vai liberar a barganha ou breganha, como é chamado aqui em Taubaté. Ouça a notícia. A Secretaria de Serviços Públicos de Taubaté deve retomar a partir do próximo domingo a tradicional Feira da Barganha, realizada nas proximidades do Mercado Municipal. Recomendações sanitárias para a realização da feira foram elaboradas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus e os protocolos de funcionamento devem ser divulgados esta semana após ajustes finais por parte da Secretaria de Serviços Públicos. A prefeitura também disponibilizou ao final de setembro um protocolo para a retomada de eventos comerciais de caráter temporário na forma de estandes, showrooms e feiras dos segmentos do comércio geral. Entre estas atividades, que agora seguem com recomendações específicas de prevenção, higiene e distanciamento, está a feira de veículos realizada aos domingos nas instalações do Mercatal. Este protocolo das feiras está disponível para consulta pelo link www.taubaté.sp.gov.br. É isso, está liberado, sim, vai voltar aí a barganha, viu, hoje. A partir de próximo domingo, né? Próximo isso? Domingo, a gente dia, só espera que dia 11. Todo mundo tome o devido cuidado, viu, gente? Tem que ser. Máscara. Tem que ser. Ali tem muito objeto que todo mundo põe a mão. Então, luva. Uhum. É verdade ou não? Sim. Cuidado, né, Pedro? É perigoso, mas a vida tem que ser tocada para frente, né? Pois é. A gente vai falar que não pode, sendo que o mercado está totalmente liberado, né? Voltou ali a normalidade, feira e tudo mais. Então a prefeitura viu por bem aí liberar a barganha, embora haja aí o perigo. Como tem perigo, gente? Máscara, viu? Procure guardar a distância lá das pessoas, né? E porque não vai ter, eu acredito, tanto movimento como era antigamente. Ainda não, né? Mas pelo menos já vai ter uma movimentação. Mas guarde distância, use máscara e luva. Pedro, você vai? Não, não vou. Eu não vou. Mas não é porque eu não vou que não possa ter a barganha, tá certo? Sim. É. Mas por que você não vai, Pedro? Porque é perigoso. Hã? É perigoso. Então, eu iria se eu tivesse necessidade de comprar alguma coisa na barganha, né? Ou coisa e tal. Ou vivesse daquilo ali, como tem gente que vive. Mas se perguntar a minha opinião, né? Se deve ter ou não deve ter, eu acho que deve ter. Acho que deve ter, todo mundo com máscara e tudo mais. Agora, se perguntar se eu vou, não, não vou. Tenho medo ainda, né? Só saio caso realmente eu tenha necessidade de sair. 11:10 no Vale do Paraíba. Vamos com o intervalo e voltamos já. Cacique, a rádio do coração de Taubaté. sábado, você tem encontro marcado. Tudo sobre esportes da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Convidados especiais. É o Jogo Franco. Todo sábado, às 11 da manhã. Apoio ANK Market. Não esqueça, ANK é mais você. Casa de Carnes Paraíso. A melhor carne bovina, suína e aves na Vila Albina. WhatsApp 991374717. 991374717. Todo domingo, ao meio-dia. 3 horas só de música, sem intervalos. 50 mais. E atenção, não perca o Residencial Maracaibo com a grande promoção. Lotes 10 por 30 a partir de 20 mil à vista. Ou financiamento com pequena entrada e parcelas de R$400. Isso mesmo, documentação perfeita, tudo ok. Lotes no Residencial Maracaibo. Venha fazer uma visita em nosso escritório. Na Avenida A, número 14, bairro Jardim Maracaibo, em Tremembé. Fale com nosso amigo Adriano César. Ou pelos telefones 3672-7047 ou 99605-2644. Grande promoção. Lotes no Maracaibo. Aproveite. Informativo Cacique. Notícias. Taubaté iniciou na segunda-feira as campanhas de multivacinação e de imunização contra a poliomielite. As duas campanhas seguem até o dia 30 deste mês em todo o país. A campanha de multivacinação será focada na atualização de carteiras vacinais de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra vírus que circulam no território. Serão oferecidas no total 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças: BCG, tuberculose, rotavírus, diarreia, poliomielite oral e intramuscular, paralisia infantil, pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza tipo B, pneumocócica, meningocócica, tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, HPV, que previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais, além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A. Além disso, neste ano, também passou a integrar o SUS uma nova vacina, já inserida na campanha, meningo ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas causadas pela bactéria meningococo dos tipos ACWY. A prioridade da campanha de prevenção à poliomielite é atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade, reforçando a proteção contra a paralisia infantil nos menores de 5 anos. Pais ou responsáveis por crianças entre 1 ano a menores de 5 anos devem levá-las para receber a dose da gotinha. O dia D para mobilização em todo o território nacional está previsto para ocorrer em 17 de outubro. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté reforça a necessidade de comparecimento da população às unidades de saúde para receber as doses e melhorar os indicadores de cobertura vacinal do município. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde de Taubaté, que dispõem de salas de vacinação. Os dias e horários específicos de funcionamento de cada unidade podem ser conferidos através do link www.taubaté.sp.gov.br/unidades de saúde. Rogério Veloso para o jornalismo da Rádio Cacique. A informação na medida certa. Cacique. ZYK 673. Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Sua participação faz o programa de todas as manhãs da cidade. Na Cacique, programa Pedro Luiz. A voz da cidade. 11:15, bom dia. Olha, tem um pensamento do padre Fábio de Melo que diz o seguinte: cuidado com os olhares de quem não sabe te amar. Eles costumam lhe fazer esquecer que você vale a pena. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Só as mais tocadas.